sabem que as crianças são anjos sem as asas, que o céu nos manda pra iluminar a vida. Anjos que nos mostram onde está o caminho da felicidade, do nosso destino. Um sorriso de criança é como uma estrela que brilha tão distante e traz a esperança. Faz nascer o sonho, traz a alegria e nos damos conta que seguimos vivos. Choro o céu.